tenho coisas e lembranças que levo comigo. Tenho planos, pensamentos e tempo perdido. O mundo é grande, tão pequenas são as pessoas. Sozinho, fora do cativeiro, efeito de uma onda boa. Mente revoltada de hoje, foram as calmas de ontem. Mas o vento soprou ao contrário, veio do horizonte. Trouxe esperança, clima bom, a visão mudou. Vejo um mundo diferente, nós que somos guerreiros, brigou. Andei depressa e ansioso na corrida. Alcancei nada, só tive dores e feridas. Hoje deixo o coração falar e ouço com atenção. Quando ele fala, escrevo uma poesia, uma canção. Coração de um poeta louco que contempla a noite, que viaja no tempo e nas batidas dos tambores. Viagem que rendeu inspiração, trouxe emoção, satisfação as rimas trazem, renovação. Tiração, casuou na nossa cara. Somente o mundo vai te fazer enxergar. Seus erros e acertos sempre vão lhe acompanhar. Chega de tiros, misérias, guerras. Um novo dia, um novo sol vai brilhar. Somente o mundo vai te fazer enxergar. Seus erros e acertos sempre vão lhe acompanhar. Chega de tiros, misérias, guerras. Um novo dia, um novo sol vai brilhar. Sem medo, encara o mundo. Guerreiro, conquistador, dominador no futuro. Sempre calado, abri a boca agora, irmão. Tô cansado de ver o sangue do meu povo derramado em vão. Não é só querer mudar a rotina, tem que ter disciplina e atitude pra encarar o dia. Sei que as coisas não têm mais valor. Aceita a fórmula rara, transformar o ódio em amor. O arco-íris não tem pote de ouro. E se tiver é pros guerreiros que lutaram e não medir esforço. Esforçaram de sol a sol, de domingo a domingo, sem tempo pra futebol. Mantenho firme na luta, não tema a morte. Sei que tenho conduta, nunca contei com a sorte. Feliz é aquele que ouve a palavra do Senhor. Acredita na verdade, acredita no amor. Somente o mundo vai te fazer enxergar. Seus erros e acertos sempre vão lhe acompanhar. Chega de tiros, misérias, guerras. Um novo dia, um novo sol vai brilhar. Somente o mundo vai te fazer enxergar. Seus erros e acertos sempre vão lhe acompanhar. Chega de tiros, misérias, guerras. Um novo dia, um novo sol vai brilhar. Amanhece mais um dia, um novo dia vai amanhecer. Um dia pra vitórias, um novo dia pra viver. Recorrer, refazer, lutar pra vencer. E não desacreditar do sol, ele nos aquece. Passar por uma montanha de obstáculos é sufoco. Com medo perseguindo, não me entrego, não me escondo. O medo faz parte, os erros são os professores. Se nós erramos, corrigimos, assim se faz vencedores. No mundo de fantasia não é bom pra viver. Vida é coisa real, trabalhamos pra sobreviver. Do bem nasci, sem praticar o mal. Prefiro ir além, pra ser lembrado no final. Morte coisa de que tenho certeza e afirmo. Se viver está difícil, foda-se, mas mesmo assim eu vivo. Só que de forma diferente eu vivo. Estou aqui pra descobrir e mostrar o que tenho. Somente o mundo vai te fazer enxergar. Seus erros e acertos sempre vão lhe acompanhar. Chega de tiros, misérias, guerras. Um novo dia, um novo dia.